desculpa, tio, mas meu dor de cabeça pra umas 10 mil ressaca. Ora, tô mal que ela me fez. A consciência suja que nunca pesa, mas ignorada. Foi assim que o vagabundo se fez. Eu tô beijando boca, arrancando umas roupas, deixando nas roupas de cama suave que eu tenho, sem um pingo de sentimento. A culpa não é minha, desse coração de cimento que hoje eu tenho. Vai lá reclamar com ela, que todo beijo de verdade que eu tinha tá na boca dela. Se só sobrou a parte que não presta, vai lá reclamar com ela, que todo amor que eu tinha tá bem entranhado lá na cama dela. Se só sobrou a parte que não presta, vai lá reclamar com ela. Vai lá reclamar com ela. Foi culpa de umas mudou de cabeça branca. Melhores do dia, música 10. Tem coisas que parecem, mas não são. A gente não pode fazer nada contra isso. Olhei, gostei, provei, viciei. Quem era só pra nós amar, se eu dei um puto espaço, ela nem deu a mão, eu dei o braço. O empolgado aqui achou que ia virar alguma coisa. Hoje eu te amo de olho virado. Cê parece o amor da minha vida, mas não é. De longe copo de coca também parece café. O álcool parece água, o açúcar parece sal. Que parece que faz bem, pode fazer mal. Cê parece o amor da minha vida, mas não é. De longe copo de coca também parece café. O álcool parece água, o açúcar parece sal. A gente parece de tudo, só não parece um casal. Ela nem deu a mão, eu dei o braço. O empolgado aqui achou que ia virar alguma coisa. O eu te amo de olho virado. Cê parece o amor da minha vida, mas não é. De longe copo de coca também parece café. O álcool parece água, o açúcar parece sal. Que parece que faz bem, pode fazer mal. Cê parece o amor da minha vida, mas não é. De longe copo de coca também parece café. O álcool parece água, o açúcar parece sal. A gente parece tudo, só não parece um casal. Só não parece um casal. Você parece o amor da minha vida, mas não é. Melhores do dia, música 9. Eu andei tirando roupas, mas a sensação não é boa se não tem seu cheiro. Eu andei beijando bocas, mas só tem gosto de boca e nada do seu beijo. Daqui pra frente, eu vou contar no talo a raiz desse amor doente. Já chorei as lágrimas pendentes, agora eu tô mudando a minha postura. Se é isso que cê falava que eu era, agora a razão é sua. Hoje eu vou beber, vou pegar alguém que eu pague o preço. Hoje eu vou beber ao som do tecladinho, bregue, boteco, fuleiro. Vou te esquecer, enxugando o olho e calcinha de renda. Vou tirar seu cheiro com cigarro, paraguai e perfume de quenga. amor doente. Já chorei as lágrimas pendentes, agora eu tô mudando a minha postura. Se é isso que você falava que eu era, agora a razão é sua. Hoje eu vou beber, vou pegar alguém que eu pague o preço. Hoje eu vou beber ao som do tecladinho breve do teto boleto. Vou te esquecer, enxugando o olho em calcinha de lenda. Tirar seu cheiro com cigarro paraguaio e perfume de queiga. Hoje eu vou beber, eu vou pegar alguém e eu pago o preço. Hoje eu vou beber ao som do tecladinho breve e boteco fulê. Vou te esquecer enxugando o olho em calcinha de renda. Vou tirar seu cheiro com cigarro paraguaio e perfume de queiga. As melhores do dia. Música 8. Sextou e eu aqui largado, cabeça cheia de má intenção. Zero saudade, um novo soldado, gelo no copo e no coração. Mas só que de repente, um inconveniente surgiu do nada, perguntando onde você tá. E pra quem ainda sente, é gatilho pra mente. Se ela liga, eu atendo e vou correndo. Vamos pra cima comigo, vai lá. Amanheceu o dia e ela não ligou. Nas lágrimas de um bêbado, um choro sincero. Já não tá mais aqui quem ontem superou. Parece que voltei pra estar caseiro. Amanheceu o dia e ela não ligou. Nas lágrimas de um bêbado, um choro sincero. Já não tá mais aqui quem ontem superou. Parece que voltei pra estar caseiro. Mas só que de repente, o inconveniente surgiu do nada, perguntando onde você tá. E pra quem ainda sente, é gatilho pra mente. Ela liga, eu atendo e vou correndo. Mas amanheceu o dia e ela não ligou. Nas lágrimas de um bêbado, choro sincero. Já não tá mais aqui quem ontem superou. Parece que voltei pra estar caseiro. Amanheceu o dia e ela não ligou. Nas lágrimas de um bêbado, choro sincero. Mas aqui tem um que superou. Parece que não tem pra estar caseiro. Daqui a pouco, após o intervalo, você continua ouvindo as melhores do dia. As melhores do dia. Três Fronteiras. Uma atitude inteligente. O melhor lugar para comprar vestidos de noiva e trajes especiais para momentos marcantes em Campos Sales é a Bambini Noivas. Tendências e qualidade para garantir a sua alta performance nas mais variadas ocasiões. É isso aí! A Bambini Noivas está com uma mega promoção de vestidos de noivas e damas, ternos para noivos e pajens, vestidos de festas, entre outros. É simplesmente imperdível. Venha conferir e aproveitar. Bambini Noivas, na Rua Valdemar Falcão, número 256, em frente à Praça da Farinha. Atenção, Campos Sales e toda a região Cariri Oeste. A Farmácia Noronha continua com os serviços da Farmácia Popular do Brasil, que oferece medicamentos gratuitos ou com preço reduzido, assim como teste de glicemia, perfuração de orelha, com o atendimento que você já conhece, de qualidade, honestidade e segurança. Quando precisar de algum medicamento, vá à Farmácia Noronha e verifique se o que necessita está incluso no programa Farmácia Popular ou os adquira entre a variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares que a Farmácia Noronha disponibiliza para melhor atender você. A Farmácia Noronha fica localizada na Rua Valdemar Falcão 440, no centro de Campos Sales, aberta de 7 às 21 horas, exceto aos domingos. Com entrega em domicílio, entre em contato com a Farmácia Noronha pelo Disque Saúde 999615130. Siga também nossa rede social pelo Instagram @farmacianoronha para ficar bem informado sobre dicas de saúde e sobre os nossos produtos. Farmácia é Noronha, tradição em bons serviços. Organização João Edilânio. Acerte no certo. Todo motociclista tem seu capacete e carrega mais um de reserva no caso de precisar levar alguém na garupa. Mas o capacete não deve ficar só de enfeite nos braços. O lugar dele é na cabeça. Quantos acidentes fatais você já viu que poderiam ter sido evitados se o motociclista estivesse usando o capacete? Por isso, use capacete. Coloque isso na cabeça. Uma campanha Acerte. Associação Cearense das Emissoras de Rádio e Televisão. Apoio Governo do Estado do Ceará. Três Fronteiras, o som da comunidade. Estamos de volta com as melhores do dia. As melhores do dia. Música 7. Ô, Goiânia! Eu já ouvi dizer que te viram pendurado em outra boca. Pra todo mundo ver uma pouca vergonha, os amassos de arrancar a roupa. Não era só um tempo, cê não ia pensar. E a consideração por mim, onde é que foi parar? E a parte que me amava, e blá, blá, blá, blá, blá, é mentira. Desse coração fundeiro seu, besta fui eu, de achar que essa voz sem vergonha só gemia no nome do meu. Besta fui eu, e não peguei ninguém esperando o amor desse coração fundeiro seu. Besta fui eu, de achar que essa voz sem vergonha só gemia no nome do meu. Você não ia pensar. E a consideração por mim, onde é que foi parar? E a parte que me amava, e blá, blá, blá, blá, blá, é mentira que fala. Besta fui eu, que não peguei ninguém esperando o amor desse coração fuleiro seu. Essa voz sem vergonha só de minha novidade do meu. Besta fui eu, que não peguei ninguém esperando o amor desse coração fuleiro seu. Besta fui eu, que achar que essa voz sem vergonha só de minha novidade do meu. Eu pensei que era exclusivo, mas era nada. Boa noite, gente! Gente, que energia maravilhosa, gente! Tem uma frase que diz: o céu é o limite e a saúde com beleza completa. Nós criamos o céu para você. Isso mesmo. Nossa mais alta tecnologia criou o Cell 2, o colágeno tipo 2 da saúde com beleza que está revolucionando o mercado. Colágeno com magnésio, único, exclusivo nosso. O uso do Cell 2 auxilia na reposição de colágeno para quem sofre com dores nas articulações, reforça os músculos, ossos e pele, melhorando o desempenho das suas atividades. Cell 2, colágeno tipo 2 com magnésio da saúde com beleza. Peça ao nosso representante na sua cidade ou pelo WhatsApp 61 998 19 5151. Se preferir, temos também nossa loja virtual, saudecombeleza.com.br. As mais pedidas, as preferidas, rolam aqui nas melhores do dia. As melhores do dia, música 6. Eu acho que toda pessoa que sofre assim, finge que tá bem, mas tô disfarçando o meu sofrimento atrás de uma garrafa de Campari. E se o olho tiver vermelho, o povo não vai saber se é do álcool ou da saudade. Eu tô fumando por necessidade, essa é a parte que ninguém mais vê. Eu tô enchendo o meu peito de fumaça, que é pra não sobrar espaço aqui dentro pra você. Dirige um carro com alto na avenida, aquele com escapamento barulhento. A mina que perdeu o amor da sua vida e faz barulho que é pra não ouvir a voz do sofrimento. E se alguém me perguntar como é que eu tô, como é que tá, tô sem ninguém, mas tô bem. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. O olho fundo de chorar, sem parar. Quase morri, mas passo bem. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. E se alguém me perguntar como é que eu tô, como é que tá, tô sem ninguém. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. O olho fundo de chorar, sem parar. Quase morri, mas passo bem. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Eu juro que eu tô bem. Dirijo o carro com seu alto na avenida, aquele com escapamento barulhento. A mina que perdeu o amor da sua vida e faz barulho que é pra não ouvir a voz de sofrimento. Se alguém me perguntar como é que eu tô, como é que tá, tô sem ninguém, mas tô bem. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Com o olho fundo de chorar, sem parar. Faz morri, mas passo bem. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. E se alguém me perguntar como é que eu tô, como é que tá, tô sem ninguém, mas tô bem. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. O olho fundo de chorar, sem parar. Mas morri, mas passo bem. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Eu juro que eu tô bem. Mas passo bem, eu tô bem. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. As melhores do dia. Música 5. É moda boa, vamos beber e chorar aí. Vamos lá, meu filho, vamos lá. Quem bebe chora, dá um grito aí, moça. Tô aqui outra vez, em frente ao espelho, com os olhos vermelhos. Chorar, ah, ah, ah. dia. Música 4. Sabe, amanhã se eu vejo não assumo, é culpa em um dos erros que era pra mudar. E sabe, amanhã a mente que tava lotada comece a espaciar. Porque hoje a dona da razão acordou a mais certa do mundo, um de voz gritada, pisando duro. Pode dormir na sala e eu nem teve assunto. Mas eu sei que no meio da madrugada vai ter a luz acendendo. Ela foi de volta abrindo a porta que ela saiu batendo. Ela pede desculpa sem usar uma palavra, mas o impacto todo a dizer que está errada. Que hoje a dona da razão acordou a mais certa do mundo, um de voz gritada, pisando duro. Foi dormir na sala e eu nem teve assunto. Mas eu sei que no meio da madrugada vai ter a luz acendendo. Ela foi que volta abrindo a porta que ela saiu batendo. Ela pede desculpa sem usar uma palavra, mas uso o fato todo pra dizer que está errada. Mas eu sei que no meio da madrugada vai ter a luz acendendo. Ela foi de volta abrindo a porta que ela saiu batendo. Ela pede desculpa sem usar uma palavra, mas uso o fato todo pra dizer que está errada. É por isso que eu nem entro na pilha. Já conheço o começo, meio e fim das discutidas. Ah, já conheço o começo, meio e fim das discutidas. Ah, daqui a pouco, após o intervalo, você continua ouvindo as melhores do dia. As melhores do dia. Três Fronteiras. Uma atitude inteligente. Gráfica e Papelaria Iane. Xerox, impressão, encadernação, artes gráficas, panfletos, cartões de visita, currículo, acesso à internet, digitação, fotos, lembranças, vídeos, materiais escolares, lápis personalizados, boletos e muito mais. Gráfica e Papelaria Iane. Fone WhatsApp 88 99726 2586. Em novo endereço, a Rua Isabel Mendes Barreto, 135, bairro Batalhão, Campos Sales. Na casa do Criador, na casa do Criador, na casa do Criador, na casa do Criador, na casa do Criador, na casa do Criador. É só isso, poeta? Na cantoria só, mas na casa do Criador tem medicamentos, vacinas, lonas, arames farpados, grampos, arreios para pequenos e grandes animais, sementes de hortaliças, ração concentrada, venda de pinto capoeirão, capote gigante e codorna. Casa do Criador, a casa do homem do campo, na rua Júlio Noronha, aqui em Campos Sales. O número é 239 e a organização é de Maurílio Oliveira. Adubos, inseticidas, bicos, pulverizador, cabesto, corda de nylon, botina, cultivador, tudo para a pecuária na casa do Criador. Para você que tentou uma vaga de trabalho, mas por falta de qualificação, as portas se fecharam. O governo federal vai investir cerca de 4 bilhões de reais na educação de jovens e adultos no país. E isso é bom para todo mundo. Procure a escola pública mais próxima e matricule-se. A educação de jovens e adultos é um direito seu e é gratuita. Saiba mais em gov.br/MEC. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Três Fronteiras AM. Conectada com você. Estamos de volta com as melhores do dia. As melhores do dia. Música 3. Os dias passam devagar. A noite me diz que você não vai voltar. Móveis saem do lugar. Eu pro mundo e não consigo te alcançar. Sem você meu rádio fica mudo, minha TV fica sem cor, meu violão fica sem som. Sem você meu corpo não reflete mais no espelho e minha casa cai. Sem você eu perco o chão. Então me aceite como eu sou. A noite me diz que você não. Patrícia Adriana! Lindo! Os móveis saem do lugar. Eu corro o mundo e não consigo te alcançar. Sem você, meu rádio fica mudo. Minha TV fica sem cor. Meu violão fica sem som. Sem você, meu corpo não reflete mais espelho. Minha casa cai. Sem você, eu perco o chão. Ei, então me aceite como eu sou. Não me peça pra mudar essas manias que você já perdoou. Eu vou levando a vida lá. Eu vou tentando disfarçar, mas vou deixar a porta do meu quarto aberta. Então me aceite como eu sou. Não me peça pra mudar essas manias que você já raiva de alguém. E pra mentir nem muda a cara, que só entregou o que tem. Ou seja, eu e as responsáveis. Se alguma boca cair no meu olho, e se eu beijo foi só um caminho, eu que dei cada passo pro fundo do poço. E não precisa me pedir perdão, eu mesmo me fiz sofrer. Você só tava sendo você. Se o seu barulho me convenceu, errado sou eu. Se eu vi futuro onde não tinha, a culpa é só minha. Meu coração tá quebrado no meio, mas a rasteira fui eu que me dei. Se na minha vida você entrou fácil, saiu fazendo. Felipe Rodrigues. Seu beijo foi saúde. Eu que dei cada passo pro fundo do poço. Não precisa me pedir perdão. Eu mesmo me fiz sofrer. Você só tava sendo você. Se o seu barulho me convenceu, errado sou eu. Seu bem futuro onde não tinha, a culpa é só minha. Meu coração tá quebrado, meu. Mas a rasteira fui eu que me dei. Se na minha vida cê entrou fácil, aí fazendo está, fui eu que deixei. E se o seu barulho você ouve agora. Agora que cê levou tudo dessa casa, agora sim tá parecido com o que houve entre nós dois. Agora sim o coração tá combinando com a sala sem nada. Espelho do banheiro tem um cara cheio de raiva, e sabe o que esse cara aí não tem? Vergonha na cara. E eu fui sofrendo a 200 por hora, atrás do caminhão que levou tudo as coisas embora. Eu gritei, moço, encontrador serviço. Tem um cara cheio de raiva, e sabe o que esse cara aí não tem? Vergonha na cara. Eu fui sofrendo a 200 por hora, atrás do caminhão que levou tudo as coisas embora. Eu gritei, moço, encontrador serviço, acertou com você, mas não se acertou comigo. Eu fui sofrendo a 200 dia, as mais tocadas no rádio brasileiro. ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Sales, Ceará, o som da comunidade. Atenção para este comunicado. O doutor José Lourenço Arraes avisa a todos os seus clientes de Campos Sales e região que estará atendendo em sua clínica nas segundas e terças-feiras, nos períodos manhã e tarde. Atenciosamente, doutor José Lourenço Arraes. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da Hora. Oferecimento Sacolão Avenida. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu no final de semana um homem de 30 anos suspeito de planejar um atentado em Brasília. A investigação deste caso começou no sábado, após denúncias anônimas feitas à Divisão de Proteção e Combate ao Extremismo Violento. O relato que chegou à Polícia Civil é de que Lucas Ribeiro Leitão, de 30 anos, estaria a caminho da capital federal com supostas intenções de realizar ataques com graves consequências. Os agentes monitoraram o suspeito e acabaram prendendo ele na Bahia, próximo à divisa com Goiás. Lucas Leitão é corretor de imóveis e saiu do Ceará e viajava de carona em um caminhão quando os policiais chegaram. Lucas Leitão mantinha um perfil fechado no Instagram, no qual compartilhava detalhes sobre o suposto plano de ataque. Na página, ele mencionou expressões como botar fogo na capital do país e ataque cirúrgico. Também disse que as autoridades deveriam elevar em até 400 vezes a segurança pública no Distrito Federal. O suspeito afirmou ainda no Instagram ter feito uma promessa a uma garota e a uma série de pessoas, e acrescentou que só encerraria a missão após a conclusão. A Polícia Civil agora investiga se ele contou com a ajuda de alguém ou se planejava agir sozinho. Com as caronas, ele havia percorrido pouco mais de 1.800 quilômetros até ser preso, a pouco mais de 300 quilômetros de Brasília. A Polícia Civil do DF informou em nota que o homem está sob custódia e à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para identificar possíveis conexões e reunir mais elementos sobre o caso. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Três Fronteiras. Esta rádio tem conteúdo. Emissora parceira da Agência Rádio Web, a maior agência de notícias para rádios do Brasil. Jornalismo ágil e responsável. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da Hora. Oferecimento Sacolão Avenida. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinho Aécio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povão dizendo: valeu, padrinho Aécio. É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230, pertinho da Macavi. Mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, padrinho Aécio. Oi, nega. ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Salles, Ceará, o som da comunidade. Jesus is the King. Entra no ar. Eu, você e a Jovem Guarda. Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Uma viagem inesquecível da música brasileira. Todo amor que eu lhe dei, você nem ligou. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Você se esqueceu. Os ídolos que marcaram a época de uma geração. Se um dia desses eu falar de voltar, eu, você e a Jovem Guarda. Ah, meu carro é vermelho, não use espelho pra me pentear. Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na testa. Olá, senhoras e senhores, está no ar mais uma edição do programa Eu, Você e a Jovem Guarda. Tudo bem contigo? Eu espero que sim, de verdade. Vamos lá, vamos juntos. Eu e você, você e eu. com muita música gostosa da época dourada brasileira. Eu sou a Josi e te acompanho por aqui. Tô aqui no meu cantinho, com aquele cafezinho sempre bem acompanhada, para trazer para você uma comunicação gostosa e leve. Hoje começamos com George Friedman, depois tem os Quentes e Erasmo Carlos. Sempre com a força e o apoio do Saúde com Beleza. À sua disposição através do site saudecombeleza.com.br.